A morte do homem é monopolizada pelos hospitais. Por isso não há participação na morte, que faz parte do ritual da vida, tendo a ilusão de que ela só ocorre em locais distantes. Encare a morte. Assim, você entenderá o valor da vida. Então, adeus. Yeah, 2010, András. Tributo à morte. Encare a morte, mesmo que isso te cause tormento. O sofrimento não é pra sempre, não se esconda no medo, lamento. O corpo no chão dilacerado não tem mais vida. Já não pertence a esse mundo, já fez sua despedida. Ali apenas restam os seus órgãos apodrecidos, que agora servem de alimento pra mais um verme que come lixo. Todos ficam abismados com tamanha atrocidade, porque a morte ainda choca quando é feita com crueldade. Não dão valor à vida porque nunca viram a morte de perto. Nunca viram o momento exato da necrópsia e necrotérios. Nunca viram o holocausto, um genocídio em suas vidas. Nunca viram o corpo no chão de uma pessoa suicida. A ossada descoberta bem no fundo do seu quintal, matou a esposa e a enterrou como se fosse normal. A morte nos rodeia, só esperando uma chance. Contaminá-los com ódio pra se banhar em um rio de sangue. Esse documentário é repudiado apenas pelo seu lado cruel. É banido do mundo. A tendência de se tratar o assunto da morte apenas como algo não bom. Talvez seja por reação a esse fato que a vida é desprezada. Por exemplo, manipulados desde o início da própria vida, vivem sem um objetivo, só esperando a partida. Animais cortejados para diversão dos seres humanos, eles aplaudem o sofrimento do animal agonizando. É a cultura do sangue que muitos adotam para sua terra. Primitivos estilos assassinos são parte dela. O que falar das guerras e as doenças que são criadas para acabar com o ser humano? Elas estão sendo testadas. A AIDS, a gripe suína e várias outras criadas em laboratório para acabar com essa gente toda. É tudo claro, mas por Deus ninguém enxerga. Fecha os olhos pra verdade, pois sabem que o medo impera. Pra maioria é conveniente viver como marionete, controlado com o cérebro que cada dia apodrece. Encare a morte, pois só assim dará valor à vida. Não seja mais um iludido que enriquece essa cruel doutrina. Yeah, András, Arquivos da Morte, 2010. Yeah, escute tudo sem desviar a atenção. Obrigado.